se você tem no coração que não faz parte da vida sofrer e quer a solução. Crianças passando fome pelas ruas, o frio dormindo nos bancos, quase luas. Que seria se a gente voltasse, com Deus se reconciliasse e pedisse a Ele com fé por seu Filho Jesus? Com certeza Ele nos ouviria, sua mão Ele estenderia. Com certeza em nosso caminho haveria mais luz. Todo mundo num segundo aprenderia a sorrir e teria a vida inteira pra treinar enquanto existir. De mãos dadas sobre a terra, sem miséria por onde for, tudo isso está no coração de Deus que te criou. Se reconciliasse e pedisse a Ele com fé por seu Filho Jesus. Com certeza Ele nos ouviria, sua mão é